Vamos de mais sucesso! Viva! Sem retoque, bom demais. Mas quem é o sortudo da história? Um olhar que domina quem vê, uma boca que o mundo quer ter, um short que só usa quem pode. Quem tá com ela tá com sorte. Quem tá com ela tá com sorte. Ela não perde uma baladinha, também não perde a linha. Cansou de aventurinha, agora tem alguém só pra chamar de seu. Adivinha quem é? Adivinha quem é? O sortudo sou eu. Pode olhar, mas essa boca aí é minha. Pode olhar, mas esse corpinho é meu. É o tudo que faltava na minha vida. E da cama ao coração, seu dono sou eu. Pode olhar, mas essa boca aí é minha. Pode olhar, mas esse corpinho é meu. É o tudo que faltava na minha vida. E da cama ao coração, seu dono sou eu. Vai, vai! Meu parceiro Leno Batata Palha marcando presença por aqui. Sem retoque, ao vivo no sítio. É mais ou menos assim, ó. Portal do Arrocha. Um olhar que domina quem vê, uma boca que o mundo quer ter, um shortinho que só usa quem pode. Quem tá com ela tá com sorte. Quem tá com ela tá com sorte. Ela não perde uma baladinha, também não perde a linha. Cansou de aventurinha, agora tem alguém só pra chamar de seu. Adivinha quem é? Adivinha quem é? O sortudo sou eu. Vai! Pode olhar, mas essa boca aí é minha. Pode olhar, mas esse corpinho é meu. É o tudo que faltava na minha vida. E da cama ao coração, seu dono sou eu. Pode olhar, mas essa boca aí é minha. Pode olhar, mas esse corpinho é meu. É o tudo que faltava na minha vida. E da cama ao coração, seu dono sou eu. Pode olhar, pode olhar. Mas é do papai aqui. Olha o sem retorno. Vamos de mais sucesso, nosso Neto.